Franca, eu sou o Tuizinho, pra quem não me conhece, e pra quem me conhece também. E a gente tá começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Como todos vocês já sabem, o programa é semanal e vai ao ar todas as quartas-feiras às 9 horas da noite, e tem reprise aos domingos às 4 horas da tarde. Well, o programa Lixeirinha é um programa voltado à cultura independente, eu tento fazer 100% voltado à cultura independente, mas de uma forma bem divertida, bem extrovertida, contando minhas histórias e minhas andanças por esse nicho cultural independente, vamos dizer assim. Claro, lembrando mais uma vez que independente não é um estilo, não é um gênero, não são tendências, mas sim uma opção artística não especificamente direcionada, né, a um mercado específico, mas sim produtivo e cultural, enfim. E vamos abrir esse programa com coisas boas, né? Hoje o programa tá bem especial, tem várias coisinhas legais aí pela frente. Tem um especialzinho com uma banda que eu vou fazer. Tem entrevista, como sempre. E eu falo isso em todas as edições, porque, enfim, não tem como ser diferente, né? Eu acho que o programa vai adquirindo uma característica. E as pessoas me questionam muito isso na rua, né? Que, sei lá, que o programa... Que gostam de ouvir minhas histórias e que o programa tem... essa característica, né, que não deveria ser diferente. Enfim, a gente vai acrescentando coisas aí com o passar do tempo e whatever, sem mais delongas. A gente vai abrir o programa hoje com uma banda do Mark Wildstone, meu amigo. Eu já toquei um projeto dele aqui uma vez, que era o Prehistoric Standing Stone. Só que agora a gente vai ouvir a banda dele mesmo, o Dead Rocks. Dead Rocks é uma banda de surf music que tem, que já existe faz tempo. E já tocaram em tudo quanto é lugar, até no programa do Jojo tocaram duas vezes, inclusive. E até eu já fiz um cover de uma música deles chamada Bitches Beach, que inclusive ela quase foi pro CD deles. Seria uma grande honra pra mim, porque o CD deles foi mixado pelo Jack Endino, lá do selo Sub Pop, que produziu inclusive o Nevermind do Nirvana, e entre outras coisas. Mas não rolou porque foi de última hora, enfim. E o Dead Rocks tá com um disco novo aí, deixa eu conferir o nome aqui. Opa! O nome do disco é Il Grilletto d'Oro. Só que a música que a gente vai ouvir aqui é uma música das antigas. A gente vai ouvir Speaker Stone, que é uma das minhas prediletas, enfim. Que eu acho que não sei se é do primeiro disco, International Brazilian Band ou algo assim. Então vamos nessa, abrimos o programa com Dead Rocks e a faixa Speaker Stone. Lixeirinha. O mundo menstrua e nós somos o absorvente. Thank you. aí, tamo de volta com o programa Lixeirinho, eu sou o Tuizin. Pra quem chegou agora, essa foi a primeira faixa do programa, Speaker Stone, do Dead Rocks. Um grande abraço pro Mark Wildstone. Bom, e agora eu queria fazer um mini especialzinho aqui no programa, com um projeto de um amigo meu, que é o Alisson, vulgarmente conhecido como Tio. É sempre bom lembrar que o programa aqui tá invicto, né? Tipo, eu nunca repeti nenhum artista ainda, nunca repeti nenhuma música em nenhuma banda. E talvez essa seja uma característica forte do programa, né? Na verdade, eu devo esse mini especialzinho pro Alisson porque, bom, ele já fez várias especiais comigo no programa dele, que é o programa Intro, tanto no YouTube quanto nos podcasts. Pelo que me consta aqui, o Tio é o único integrante do projeto, que já teve várias formações, mas que hoje em dia reside em São Carlos e só tem o Tio. É um one man band, né? Banda de um homem só. Um dia eu queria fazer um especial aqui no programa com one man bands, bandas de um homem só. Enfim. Então a gente vai ouvir três músicas desse projeto dele, que o nome do projeto é Projeto Shark. Shark mesmo, de tubarão. E a gente vai ouvir primeiro a música Grito Noturno, e depois a música Pompo, e depois a gente fecha com Johnny é o Dono do Bar. Espero que vocês gostem, um abração pro Tio aí que deve estar na escuta. E daqui a pouco eu volto. Lixeirinha. Ow. pulseirinha. Bye.